Abrigo do Bonde, vamos conversar com o Luciano Mota, que é coordenador da Oficina de Dança. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos os ouvintes. E é isso aí, tamo junto. Vamos sacudir. Então, gostaria que você me explicasse o que vem a ser essa terceira mostra de dança aqui de Niterói. Olha, é uma iniciativa que eu tomei porque eu vi muitos jovens, assim, que não tinha o que fazer, não tinha lugar para ir, as senhoras também, que precisam de ter uma dança, uma qualidade de vida melhor. E cheguei aqui, começamos a fazer um trabalho com poucos idosos, e hoje em dia está abrangendo aí mais de 100, são duas turmas. E as comunidades que estão representadas aqui? Olha aqui, aqui tem São Gonçalo e Niterói. São Gonçalo e Niterói. E está assim, peso mesmo. Assim, digamos, tem Barreto, tem Santa Rosa e Caraí, tem pessoas, né, de Itaúna e vice-versa, geral. E há quanto tempo você já está desenvolvendo esse projeto? Aqui no Abrigo do Bonde, eu creio que é uns 6 anos já que eu estou aqui nessa aula daqui. E quantos alunos você já passou por aqui? Eles continuam ou saem? Como é que é isso? Ah, foi muitos alunos mesmo. Já tivemos perdas, né? Porque trabalha com idosos, trabalha com pessoas da melhor idade, sabe que é meio complicado, mas a melhora deles, assim, a cada dia, é muito gratificante. Você vê que realmente tem pessoas que entram aqui com síndrome de pânico e outras coisas mais, doenças, e acaba melhorando através da dança. Então você está promovendo um resgate social, devolvendo a autoestima para esses jovens, para essas pessoas que estão, às vezes, até desiludidas com a vida, até por causa de envolvimento com drogas, envolvimento com bebida. É verdade, porque eu sou uma alma viva mesmo, vivi isso com drogas e tudo, mas eu parei para pensar, falei que isso não vale a pena, e eu comecei a educar os jovens, e isso foi meu resgate também, foi uma troca, eu resgatei eles, e eles também automaticamente me resgataram. Isso foi muito bom, porque hoje em dia eu consigo olhar no espelho e falar assim: caraca, hoje eu sou um cidadão, que eu faço bem e as pessoas fazem bem pra mim também. Isso é muito legal, porque essa troca de carinho, existe ciúme, mas é um ciúme, né, entre eles, que às vezes eu abraço um, aí eu tenho que abraçar a todo mundo. Isso é muito bacana, cara, é uma troca de carinho.